abro um ana. Me chama que eu vou. Sou tua mulher robô, teleguiada pela paixonite que não tem cura, que não tem culpa pela volúpia. Volúpia. Buana, buana, teu desejo é uma ordem te satisfazer. É o meu prazer. Que não tem jeito. O meu defeito é não saber parar. Volúpia. Ai, Deus, sarjeta. Buana me salvou. Não quero gorjeta. Tudo por amor. Oh, oh, oh, Deus, sarjeta. Buana me salvou. Não quero gorjeta. Faço tudo por, faço tudo por amor. Não quero gorjeta.

Cidade, cidade. Oh, Stays the same. There were the nights holding you close.

Didi, se quiser. O que é que ela tem que eu não tenho? 2:18 em São Paulo. Não adianta. Por mais que eu tente, não dá pra entender. Como é que você pode me trocar por essa loura horrorosa? E eu que dei tudo de mim, dei o melhor de mim. Mas tudo bem. Um dia você vai ver o que perdeu. Mas aí vai ser tarde demais. Porque eu é que não vou mais querer nada com você. Você é que vai ficar no pior. Babaca. Você sempre me disse que eu era demais. Que te fazia bem e que te dava muita paz. Dizia que eu era muito especial. Que eu tinha um beijo que mas um belo dia tudo mudou. Você arranjou outra e me deixou. E agora não preciso me conformar. Eu passo o tempo todo a perguntar: o que ela tem que eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Preciso saber, você vai ver. Rádio Cidade. Boys, It's a Sin, 2h26 em São Paulo, Cidade 969. Ainda Afrodite, se quiser, o sucesso Coca-Cola, Rádio Cidade, o que que ela tem que eu não tenho? Procuro alguém vida dá voltas, mistérios. O que é que eu vou fazer? Sozinha no quarto fechado, eu vejo a cidade ao longe. Procuro alguém que se esconde. Por onde out.

night, it wasn't quite right. Let's wait a while before it's too late. Let's wait a while. Our love will be great. Let's wait a while before we go too far. I didn't really know not to let all my feelings show, to save some for later. My love can be greater. You said you would always love me. Remember I said the same thing to you. Don't have to be frightened with my love, because I'll never give up on you. Let's wait a while, a while before it's too late. You know can't brush love, love. Let's wait a while. Ooh, it's too late. Let's wait a while. Wait a while. Our love will be great. Let's wait a while. Wait a while. We go too far. Toque de alquimia, início de paixão. Tem a inocência, mas tem a tentação. Na mistura, a essência do prazer. Nenhuma censura, nada a esconder. Felicidade. Será que vai chover? Eu não sei, não, não, não.